0, passando externo, baixo, entra roda. Pesado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 06 nós. Sente livre, pouso, sua 3, 170. Vida reboque autorizado, prosseguir, agilizando. S0, salva 57, libere pela direita, táxi via Alfa, chame a Tio Juliette. Alfa, tomara a Tio Juliette, 3170. Azul 6908 established, runway 10. Roger, continue approach and contactar o 118.95. 118.95, Azul 6908, so long. So long. Tower Salvador, good evening, Azul 6908, 6.5 miles. 908, 981.02, report, gear down and lock it. Report, 6908. Zero após zero nove do reboque, tem a entrada da Juliette, ingresso na mesma para o portão 06. Azul 6908, gear down and lock. 08, clear to land runway 10, range 160 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, Azul 6908.